할렐루야. 할렐루야. 할렐루야. 할렐루야. Sejam bem-vindos. Vamos fazer a nossa oração juntos, então, é dos seus braços. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós dizemos, glória a Deus, aleluia, vamos tentar. Sejam bem-vindos, queridos, Deus abençoe o seu coração. Amém. E nós temos que aprender a nos posicionar no Senhor. Então, a palavra de Deus está nos ensinando como que nós vamos nos posicionar no Senhor. Porque se nós não tivermos a palavra de Deus como o caminho, a direção, nós não vamos andar com o Senhor. Nós não vamos saber andar com Ele. Porque andar com o Senhor não é nada mental, não é algo que eu crio na minha cabeça. Por quê? O nosso padrão de vida é o que nós aprendemos quando nós nascemos nesse mundo, né? Fomos criados, né? Numa família, com uma tradição familiar, depois então também toda a influência da sociedade, nas escolas. Então lá, esse padrão do mundo foi formado dentro de nós, sem que nós quiséssemos. Não tínhamos outra saída, isso foi colocado em nós. Agora, para andar com o Senhor, nós queremos usar aquele padrão que está formado dentro de nós. É algo que já está lá. É uma visão que está lá. É muito forte. E nós queremos usar isso. Para nos comunicarmos com o Senhor, para recebermos uma palavra dEle, uma direção, para a solução dos nossos problemas, né? Ou até mesmo para entrarmos diante do Senhor no trono da graça. Então, fica aquela confusão e nós não vemos resposta da nossa oração. A angústia continua, a tribulação está lá, os tormentos estão lá, né? Os tormentos acabam sendo sempre os mesmos, desde antes de sermos salvos, são os mesmos problemas, né? As mesmas tentações, os mesmos pecados, às vezes até aumentam alguns, tá certo? Por quê, gente? Então, Deus não tem misericórdia? O que nós estamos falando aqui não é bem assim? Porque eu preciso ficar clamando misericórdia em casa o dia inteiro? Nós não precisamos clamar misericórdia, porque ela já foi executada. A misericórdia já foi executada em Cristo Jesus, tá certo? Então, nós precisamos aprender agora a andarmos na visão de Deus, que é o padrão espiritual, que nós não conhecíamos, nunca soubemos. E antes que nós fôssemos cheios com o Espírito Santo, mesmo as pessoas que iam para a igreja e tudo mais, o padrão que se tinha de andar com Deus também era externo, religioso, de aparência, sem comunhão, sem saber quem é esse Deus, onde um abismo muito grande, profundo, separa as pessoas de Deus, achando que, sabe, existe um abismo tão grande, e depois lá no alto do outro lado está o Senhor, como é que eu chego lá? A religião é isso. Se der certo, eu vou ser abençoado, mas se não der, então está tudo fora daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Por isso que nós fomos batizados com o Espírito Santo. Fomos cheios com o Espírito Santo, né? Então, foi bem o que a gente viu ontem, né? Que João e Pedro chegaram lá naquele lugar e foram... Ontem não, gente. Quinta-feira. Aí eles chegaram naquele lugar e eles foram ministrar e falaram: vocês já estão batizados com o Espírito Santo? Não, não, não. Com o Espírito Santo, não. Então, um tal de Simão viu o poder, o que aconteceu quando o Espírito Santo desceu, a presença, a unção, o poder de Deus e tal. Então, esse tal de Simão falou assim: ó, eu vou te dar quanto de dinheiro que eu vou te dar para você me dar esse poder. Então, nós vimos que os dons não são comprados. Não se compra Deus com nada. Deus não está à venda. É isso que nós temos que entender. Deus quer o nosso coração, a nossa vida, porque Ele deu a vida dEle para nós. Foi exatamente isso que nós vimos na quinta-feira. Deus deu a vida dEle para nós. Jesus. Aliás, gente, foi a Santíssima Trindade toda, porque um foi escolhido para ser o Salvador, e eles entraram num entendimento, na reunião deles, desde antes do antes, e foi decidido que seria Jesus. Não foi uma imposição, foi uma decisão espontânea, inclusive. Ele decidiu que seria, então, o Salvador, a palavra, o Logos, que sempre existiu. Mas o Pai e o Filho entram nessa situação juntos, né? Tá? Porque o Pai teve que dar o seu próprio filho. Quem é pai e mãe sabe o que é dar um filho para morrer. Ninguém quer dizer, isso é difícil. Mas o Pai sofreu essa condição de dar o seu filho para um sacrifício de morte. E morte de cruz, porque é a pior morte que tem, que nós já temos estudado isso, certo? Então foi um sofrimento para o Pai isso. Tá? Por outro lado, para Jesus foi também, porque quem sofreu aí na carne foi Ele. E muito mais que ele sofreu no Espírito, porque ele morreu espiritualmente também. E depois, por outro lado, o Espírito Santo, que com longos anos de espera, tentando trazer para nós a salvação, ele com paciência fica esperando e aproxima com a unção para ver se nós somos salvos. E assim com os outras pessoas. Então, é um sofrimento, né, da Trindade, gente, por causa de pessoas que não merecem nada. Somos nós mesmos. Nós não merecemos nada, tá? Porque nós falhamos toda hora com Deus. E antes do povo nascer de novo, se a gente for ver toda a história dos santos da Antiga Aliança, com toda a glória de Deus manifesta gratuitamente na vida deles, para que nós pudéssemos chegar a ter um princípio, para que houvesse a salvação e nós então entrássemos lá. Então a gente vê a perversidade do coração humano. Deus fazendo milagres, estando presente com sinais. E eles virando as costas para Deus. Tá? Então nós não precisamos ficar no nosso coração achando que Deus podia ser melhor. Melhor. Eu deveria ser melhor. Então não adianta eu ficar pedindo para Deus me encha com seu Espírito, me dá mais de ti. A gente até canta isso, mas não é bem por aí a posição de Deus na nossa vida. Nós que temos que falar, eu me entrego mais. Porque Deus já deu tudo, a obra já está feita. Mas, gente, isso não se entende com a cabeça. Isso é revelação do Espírito. Então, se eu não tenho revelação da palavra, eu nunca vou crescer espiritualmente. Estão me acompanhando? Então ficam aqueles cristãos na igreja, gente, com aquela religião, sem sair do lugar. E ainda esperando que Deus se manifeste, Ele já se manifestou. É, eu que tenho que ir lá e me entregar mais. O que falta é a entrega. Tá? Então, as pessoas são as mesmas sempre. O coração do homem é pervertido, Ele falou através do profeta. Tá? Que não tem nada mais perverso que o coração do homem. Porque ele trai, né? Ele tem coisas ruins, então nós precisamos da purificação do nosso coração. E quem não tem o coração purificado não cresce espiritualmente. Porque quem não cresce espiritualmente nunca vai ouvir a voz de Deus. Você pode ouvir a sua voz e a do diabo, a de Deus não. Amém? Nossa, parece absurdo, mas é verdade. Nós vamos estudar isso na palavra hoje. Tá, então, o que se ouve é muito cabeça. Deus falou, Deus falou, Deus não falou nada. As pessoas inventam. Porque você, se você está crescendo espiritualmente, você tem uma liderança de Deus e você sabe o que é para você fazer. E quando você sabe o que é para você fazer, você não fica aí em altos bravos, cantando aquela glória para que todo mundo escuta o que Deus falou que é para você fazer. E na maioria das vezes é, se arrependa do seu pecado. Mude de vida. Então, isso aí não é o caso de eu ficar falando para os outros que Deus está falando lá no particular comigo. Tá? Agora as pessoas ficam inventando palavra direto. Deus falou, Deus falou, Deus falou. Nós estamos vendo que Deus age no nosso espírito através da consciência com o testemunho interior. Então, ali eu sei a voz de Deus como que é. Mas as pessoas não crescem porque elas não têm a palavra de Deus dentro delas. Então, o que que aconteceu no começo? As pessoas aceitaram Jesus. Vieram, alguém pregou o evangelho e aí houve a salvação. A partir do momento que houve a salvação, as pessoas dão um passinho e meio, meio passo, e param ali, não crescem mais, ficam bebês espirituais. Porque não tem a palavra de Deus em si, não tem revelação. Então, essas pessoas, que é a grande maioria dos cristãos dentro da igreja, não ouvem Deus. Porque pensa também que tem que comprar alguma coisa de Deus para ouvir. Não é. Foi o que nós dissemos, que é gratuito. O dom de Deus é gratuito, a graça é gratuita, mas tem o preço da minha entrega. Mas que preço é esse? É de eu largar o mundo, de eu largar a minha vida e pegar a vida de Jesus. Então, as pessoas não querem. Talvez falte um pouco de pregação sobre isso nas igrejas, né? E, por outro lado, as pessoas preferem ficar andando no mundo pensando que estão andando com Jesus. E isso não é possível. É bom você saber disso. Andar no mundo quer dizer o quê? Não é que você vai andar com uma arma aí, matando as pessoas, ou que você fica aí num boteco bebendo, ou que você vai para as noitadas, ou que você montou um altar para qualquer diabo lá na sua casa. Não é nem isso, é o que está no seu coração. Você não fez uma escolha por Jesus. Vocês estão me acompanhando? Amém. Será que você entende o que é fazer uma escolha por Jesus? É para andar com ele. Aonde é que ele anda? Qual é a conversa, a atitude, o posicionamento de Jesus? Está escrito na Bíblia. Então eu preciso conhecer, preciso me aprofundar, preciso ter isso dentro de mim. Então, isso depende exclusivamente de mim. O Espírito Santo não vai ficar falando para eu fazer aquilo. Não é isso que ele vai ficar fazendo. Vocês estão me acompanhando, gente? Então, a sua oração pessoal é muito importante. Por isso que existe oração de relacionamento com Deus e existe oração mecânica, que é o que as pessoas fazem. Olha a Bíblia, vira as folhas lá. Aleluia! Tchau! Nem se encontrou com Deus, nem deu tempo para ele vir. Por isso que nós estamos fazendo um treino aqui, quando a gente acaba de adorar a Deus, calma, agora ia ser a hora para o Senhor começar a agir na sua vida, porque um pouco da tua aflição que você trouxe melhorou, 10%, digamos. Só 10, ia precisar mais 4 horas de adoração para ver se melhorava 50. Vocês estão me acompanhando? Então precisa ter palavra de Deus aí dentro da tua vida também, para você se acalmar, ter direção, para você aguentar ficar com ele, você não ficar querendo saber o que está rolando aqui no ambiente, não interessa. Porque se você está com o seu amor, você não quer saber quem está do teu lado, você quer? Agora não é hora de você querer saber quem está do teu lado, o que está fazendo. Porque quando você se encontra com o seu amor, você só se detém a ele. E ele contigo, aleluia. Vocês estão me acompanhando a diferença de oração mecânica e oração de entrega? Então você tem que prestar atenção nisso, porque às vezes você está aflito e você nem está sabendo. Você vai orar, você já quer que acabe logo. Por quê? Porque você está aflito, você não está afim de falar com Deus. Você quer mundo, isso chama-se mundo. Nossa, é tão ingênuo e nem parece que isso é mundo, né? Pois é, isso é mundo. Tá? Então você tem que saber o que é mundo. Então pense nisso, gente. Vamos ver aqui um exemplo. Então, uma mãe tem um filho lá. E ele está brincando, está com seus brinquedinhos espalhados, você sabe como que é. E a mãe chama o filho para jantar e diz, guarde os brinquedos. Não tem fala. Guarde os brinquedos para vir jantar. Fulano, chama o nome dele. Mas ela faz isso umas 2, 3 vezes. Fulano, guarde os brinquedos, vem jantar. Mas ele nem responde. Isso a gente já fica meio que assim. Mas aí nós vamos saber que é este indivíduo, filho dessa senhora, ele já é um homem de 20 anos. Só que ele tem um problema mental. Isso é muito triste. Para Deus Pai ver uma situação dessa nos cristãos, porque é um problema que está dentro dos cristãos que não conseguem ouvir Deus. Estão me acompanhando? Existe essa falha aí. Então, como é que nós vamos ouvir esse Deus? Como? Porque Jesus falou assim. Vocês estão lembrados que Jesus falou assim? Quem tem ouvidos, ouça. Vocês estão lembrados que Jesus falou isso? E quem ouvir, direito, vai receber mais. Vocês estão lembrados que Jesus falou isso? Então, Jesus está ensinando que é preciso ouvir. Deus exige isso de nós. Você tem que ouvir Deus. Ah, mas eu não ouço. Não ouve porque você está fora da palavra de Deus. Você não tem palavra. Lembra que o Davi, quando ele escreveu os Salmos, ele escreveu, nós já estudamos esse, que ele diz assim, por que te inquietas, ó minha alma? Várias vezes. Mas no fim ele entende que é através do louvor, da adoração e da entrega ao Senhor é que a alma vai se aquietar. Então, se Jesus falou que é para nós ouvirmos e termos cuidado de que temos que ouvir o que ele fala, o que Deus fala, então nós precisamos ir atrás disso, porque isso daí vai ser cobrado no dia do julgamento. Tá ok? Ah, mas eu levei minha vida. Não vai ter A naquela hora. Nós temos essa mania aqui de dar sempre uma desculpa para as pessoas por causa das nossas falhas, erros e mentiras que nós falamos. Tá vendo que não compensa contar mentira para os outros? Eu tenho que me adequar à palavra, porque se eu começo a obedecer Deus e ser sincera com Ele do meu coração, porque o Espírito Santo está me ajudando, que é isso que eu estou pedindo na oração, eu não vou ficar contando mentira para você. Eu vou ser clara com você sempre, porque não compensa mentir. Eu quero esconder o quê quando eu minto? O meu caráter, a minha falta de responsabilidade, a minha fidelidade, o meu amor, né? E as impurezas que estão no meu coração. É isso que eu quero esconder. Aprenda isso. Não queira encobrir nada na sua vida. Não permita mais isso. Encobrir pecados e querer dar satisfação para os outros, para que eles acreditem nas suas mentiras. Porque Deus não acredita em mentira nossa. Então, vocês estão lembrados do evangelho que nós lemos em Lucas, que foi super? Gente, Jesus falou, olha, se essa pedra não cair sobre você e te despedaçar, você é que vai ser totalmente depois destruído no futuro. A pedra é o quê? É Jesus, porque a pedra é ele, está falando dele mesmo. Que se eu não permitir que essa pedra caia sobre mim agora, para mortificar tudo que está aqui, os meus pecados, ele mesmo por si vai cair sobre mim e vai me despedaçar. Nem salvação não vai ter. Então, gente, cristianismo, igreja, Bíblia, aleluia, não é qualquer coisa. Porque, segundo as escrituras e o que nós estamos vendo, já é o sinal da vinda do Senhor. Porque ele disse, o primeiro sinal da minha vinda é o engano que está dentro da igreja. 2000 anos já se passaram e o engano está rolando solto. Porque ninguém está buscando purificação. Não se prega sobre o arrependimento dos pecados. Mas que arrependimento? Do dia que eu aceitei Jesus, eu me arrependo de todos os pecados, eu era bruxa. Sei lá, meu. E que eu era? Cada um falou o que era lá para Deus. Né? Eu era disso, eu era daquilo, eu fiz aquilo. Me arrependo, Senhor, nunca mais vou ser isso. Ai, misericórdia, eu clamo teu sangue, me lava e tal. Aleluia, aceitei Jesus, nasci de novo. Aqueles pecados, não é nem para lembrar, acabou. Agora são só aqueles pecados que você relembra quando você ora. O seu arrependimento é de um que já foi, que acabou. Então, olha o engano. Desse jeito não tem audição para vós espiritual, de Deus. Estão me acompanhando? Que é para parar com esse negócio de pedir perdão de uma coisa que já foi há 30 anos atrás, está debaixo das pedras, na mais profundeza do oceano. Ninguém pode remover aquilo. Porque Deus falou, nem eu. Nem sei, acabou para mim o sangue de Jesus. Agora, 30 anos se passaram e eu pequei 30 anos. E não me arrependo um dia, mas nem um dia. Ai, hoje eu não estou legal, viu? Vamos juntar aqui, vamos tomar uma cervejinha hoje. Eu não estou precisando de cerveja para ser legal. E eu me arrependi disso. Quem mandou eu tomar cervejinha? Não é pecado, mas é algo que afeta a minha cabeça. Aonde o diabo age. Coisas antigas da minha vida querem vir. Você lá está precisando tomar vinho na refeição? Quem falou? Você está precisando de transformação. Não copia, isso é mundo. Você está andando com gente do mundo. Está cheio de gente da igreja que muitas pessoas já me falaram, pessoas profissionais que vêm fazer serviço para mim, alguma coisa, e falar, ah, eu sou da igreja, mas eu já vi o pessoal da minha igreja ir lá no restaurante, uma mesa comprida e as bebidas deles tudo debaixo da toalha da mesa no chão. Por que esconder? Ninguém engana Deus. Estão me acompanhando? É por isso que não ouve Deus e vai fazer o que o mundo faz. Então não é crente verdadeiro. Você tem que tomar cuidado se você é cristão ou não é. Está em tempo de você ser. E se precisar de um chamado aqui no altar, nós fazemos hoje mesmo para você se salvar. Certo? Você de repente já foi tão longe que perdeu a salvação. Vocês estão me acompanhando? Porque nem se arrepende dos pecados, já até nem sabe mais o que é pecado. Então isso é um alerta para as pessoas que não estão crescendo espiritualmente. Amém? Nossa! Você tem que crescer, sim. A Bíblia manda. Tá certo? Nós fomos comprados por um preço. Vocês sabem que está escrito isso na Bíblia? Nós fomos comprados por um preço. Então nós pertencemos a alguém se nós somos comprados. Então eu devo satisfação e vida a esse alguém que me comprou, que é Jesus. Eu não posso mais andar com aquele outro que era o meu Senhor, que eram as trevas, onde eu era escrava, porque toda vez que eu ando no engano, nós já vimos isso, nós estamos andando na escravidão, voltamos a ser escravos. Vocês estão acompanhando, gente? É sério, hein? Quem está dominando a sua vida? Você precisa ter muito cuidado. Nós precisamos saber que tipo de mente está nos dominando. Está valendo isso, querido? Deus, vocês estão percebendo que Deus quer santificação? Não é mais para andar daquele jeito. Ele está voltando. Vai ser que nem um relâmpago do oeste ao leste. Do leste ao oeste, tanto faz. Vai ser. E acabou. Não vai ter tempo de querer pedir arrependimento, perdão. Isso aí é a conduta diária, é só oração que você faz. Agora, para você se santificar e ser um cristão, porque tem cristão meio tigela. Ou seja, cristão meio tigela é cristão de aparência. Não é cristão, gente. Vai ler a Bíblia, não é. Não adianta querer tampar o sol com a peneira. Então, se você quiser ser um cristão verdadeiro, você vai sofrer perseguição. Ô, gente, perseguição da igreja. Porque, gente, quando os tais católicos começaram a dominar o mundo, né, com o evangelho, fizeram a Bíblia em latim, só ele que lia, era trancada a chave, ninguém tinha acesso à Bíblia, ninguém tinha. Só uns pedaços, e aliás, ninguém nem sabia ler direito também. Alguns. Mas depois, os católicos, sacerdotes, que quiseram traduzir para o grego a Bíblia que estava em latim, eles foram mortos, para trazer para nós aqui hoje. Então, para você ver, gente, que o meio cristão é perigosíssimo, tá? Então, já começa a perseguição aí. Se você começa a se purificar, a se santificar, a entrar no seu chamado, ser obediente à palavra, ficar cheio com o Espírito Santo, você vai ser perseguido, já vai começar na igreja. Ah, isso não é tão assim, não. Segundo lugar, você vai ser perseguido pela sua família. Foi isso que nós lemos também quinta-feira. Eu preciso fazer esse apanhado para eu continuar. Que Jesus falou assim, bom, né? Ele disse, pega a sua cruz e me siga, larga seu pai e sua mãe, mas não é para você agora pegar uma malinha e ir embora. Não, você vai ter que aguentar a perseguição dentro da tua casa. Porque ele disse lá na cruz para João, eis aí a tua mãe, ele amava a mãe dele. Ele não abandonou, ele entregou para João, eis aí a tua mãe. Mas com relação ao chamado, não tem família que pode interferir. É pessoal. Porque ninguém interferiu no chamado de Jesus, nem o pai nem a mãe. Nem a família dele. Aliás, chamaram ele de louco. Vocês estão lembrados, queriam pôr ele na clínica, hein? Cuidado. Que é essa fala, viu? Eu já escutei isso. Vamos para a clínica. Ai, ai. É por aí, tá? Então, você vai ter que ter muita palavra de Deus dentro de você para você ficar firme e não se abalar. Então, se você ouve Deus, você tem palavra. As pessoas podem fazer o que quiser com você, mas você não arreda. Você tem a estrutura da palavra. Porque você ouve Deus. Eu estava orando num domingo, eu começava bem cedo, antes das 7. Maior silêncio no meu quintal, ficava lá. Todos os dias, domingo, Natal, aniversário, qualquer dia, eu estava lá. Mas eu estava num impasse, porque meu marido estava bronqueado, querendo ver se me parava, porque o diabo estava usando ele. Então, eu falei assim, meu Deus, se ele não paga. Então, se nós formos nos divorciar, porque estava assim no pé já. Mas não, mas eu preciso dar um jeito, Senhor. Eu confessando a palavra, mas no meio veio isso. Porque se eu me divorciar, daí não vou ter dinheiro para pagar a faculdade. Porque logo a Denise já ia entrar na faculdade, depois vinha a Marta. E aí, porque quando o marido e mulher separam, dinheiro corta, você sabe, né? O marido não vai dar para ninguém mais, porque o ódio é tão mortal que ele não vai dar mais nada para nada. Se der uns 300 reais, que é para você passar fome mesmo. Você que se vira? Se vire, todo mundo! Ah, é assim que é, então. Gente tonta que não vai para Deus se purificar e prefere essa situação de vida. Para depois ficar brigando, que nem gato, cachorro, diabo no meio e só prejuízo. E eu estava com aquilo dentro de mim, meu Deus, aí vão falar que eu sou louca mesmo, porque minhas filhas nem vão estudar, porque elas vão ser, né, gente? Tem uma vassoura, varrer a rua, certo? Lixeira, sei lá o que elas vão ser. Porque se eu não tiver dinheiro para pagar a escola. Eu estava com aquilo no meu coração. E Deus veio e falou assim, ele falou assim, primeiro, quem é que sustenta um evangelista que vai para o outro lado do mundo? Ele disse, sou eu. Quem é que sustenta o pastor e a família dele? Ele disse, sou eu. Se o seu marido não pagar a escola das suas filhas, eu vou pagar. Eu sinto a unção hoje ainda, agora. Aquilo me descansou tanto, eu disse, não, é para frente. Aí isso tá bom, glória a Deus, eu estou no caminho certo, porque Deus prometeu. Eu ouvi, eu não estava brincando de ouvir. Nem um dia, por isso que eu estou aqui, hein? Por isso que eu estou casada ainda. E minhas filhas estudaram e foram formadas com mérito. Glória a Deus. E fizeram mais cursos até nos Estados Unidos. E fazem até hoje. Amém? Então você tem que saber ouvir Deus, porque senão eu já tinha parado. O diabo já prometeu uma vez, na próxima vez que você vier dos Estados Unidos, você não entra aqui. Quando eu entrei, a porta nunca teve tão aberta como naquele dia. Estão me acompanhando? Então, se você não ouve Deus, você não anda com Jesus. Porque você vai ter medo. Porque o diabo vai usar as piores pessoas e situações para te enforcar. Para acabar com a sua vida. Mas você tem que ter Bíblia. Foi aí que Deus falou para mim, ó, começa a ler a Bíblia 4 horas por dia seguida. E começa do primeiro evangelho até Apocalipse. Vai lendo tudo. Gente, foi a glória. Gente, foi a glória. Foi o que me libertou mesmo. Estão acompanhando? Então não é de qualquer jeito que você vai andar com Deus e nem chegar no seu chamado. Muito menos. Porque para você operar no seu chamado, você tem que estar forte. E você já teve que passar pelos ataques do diabo, os piores que vem do inferno. Senão você não está pronto. Então você tem que ouvir, mas o que eu estou trazendo hoje aqui, o foco hoje aqui, a visão, é na fala de Jesus de que nós temos que ouvir Deus. Agora, não pense como eu já trouxe outro dia aqui, que Deus fica falando o dia inteiro, que nem rádio, que liga, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Não, Deus falou uma vez com Noé, e ele anotou todo o projeto da arca. Depois de 100 anos, Deus falou com ele de novo. Oh, vocês estão me acompanhando? Mas você não vai ficar ouvindo Deus o dia inteiro, não. Tá vendo? Deus não é chiqueiro também. Que isso? Há uma confusão, gente, dentro da igreja. A pessoa não ouve ninguém e fica falando sobre Deus. Ouviu sua cabeça e diabo. Eu vou dizer mais. Tem mais pessoas com diabo na mente, estou falando possuídas. Mais demônios na mente dos cristãos que estão dentro da igreja do que no mundo até. Eu nunca vi igual. Quem não se purifica? Quem não se purifica é que está difícil. É só demônio. Vocês estão me acompanhando? Pelo menos dentro da igreja tinha que estar todo mundo purificado, você acha? Nem tanto, tá bom? Aguenta essa, se quiser, ela está escrito. Né, gente? Eu tenho que falar, eu tenho que ser bem clara. Porque tem gente que vai pegar e vai embora. Agora tem outro. Não faz nada mesmo. Mas vai ser cobrado. Porque a quem muito é dado, muito é cobrado. E Deus falou isso para mim na hora que eu cheguei nos Estados Unidos, primeira vez. Recebi pra caramba, gente. Recebi, foi uma inundação de bênção. Pra quem? Pra eu ficar na rede lá, na frente da piscina, na minha casa, com chapelão, que nem Deus falou, você vai ficar na frente da piscina com chapéu, hein? Quando for lá pra Alphaville, nem pense, lá é lugar de trabalho. Vocês estão acompanhando? Tá valendo? Será que tem alguém gostando? Eu estou gostando. É minha vida, eu sei como é que é isso. A gente passa por muitas, muitas, muitas. Mas tudo é teste. Como eu já trouxe o ensino aqui. Eu já não trouxe? Né, então? Porque é tanta coisa, eu acho que eu já trouxe, não trouxe. Mas eu trouxe sim. Do teste. Que Deus faz teste, olha, para ver se eu vou ou não. Mas eu falei, Deus, não estou provando para ninguém. Estou provando para o Senhor que eu vou. Porque eu quero, é espontâneo, eu quero. Eu quero mostrar que eu quero, Deus. Aguentei firme. Mas o dia que eu falei, Senhor, agora eu vou passar uma vergonha que vai ser horrível. Deus veio na hora com a palavra, o meu servo nunca passa vergonha. Está escrito aí, sabe, né? Eu não deixo. Ai, glória a Deus. Ele sempre me fortaleceu para eu não, sabe, bambear as pernas e cair. Tá valendo, gente? Amém. É pra você pôr a mão no arado, não lembra disso? Não é pra olhar pra trás da vida do passado. Pra você ir pra frente. Agora você orou um dia. Você quer o quê? Que tudo aconteça num dia? Gente, é crescimento. Assim como a gente nasce, não sabe nem andar, não sabe fazer nada. A mãe tem que fazer tudo. E depois vai aprendendo aos poucos. Até ficar numa idade madura, adulta. Às vezes leva 40 anos. Né? Porque tem gente que demora mais para amadurecer. Então, tá valendo isso? Né? Mas o Senhor é tão bondoso que diz que quem ouvir bem vai ser dado mais. Olha só. Então vamos ver como é que é esse negócio de ouvir. Vamos lá para Hebreus. Estão preparados? Amém. Vamos ver como é que ouve. Hebreus capítulo 5. Ah, gente, esse Deus é maravilhoso. E olha, essa é uma palavra de poder. Essa é uma palavra poderosa que está aqui na Bíblia, gente. Vocês estão fazendo uma avaliação da sua vida, porque o caso é esse, né? Para eu ficar lendo aqui, fulano. Dizia, ele já está crescido. Não. Né, gente? Viu? Mas Jesus falou, ó, tira primeiro a trave do teu olho, em vez de querer tirar do outro, porque senão os dois vão cair pro buraco. Estão lembrados? Deus tem uma respostinha para tudo. Não esquece não, querido. Ele é o poder e a glória. Ele é a luz e a salvação. O nosso Deus não é brincadeira. Não pode fazer brincadeira com Deus. Ele é a revelação da verdade e a luz para a mentira, para as trevas. Então, Hebreus, capítulo 5, versículo 11, diz assim: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Não está ouvindo, é isso que ele está dizendo. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, já era para todo mundo estar no seu chamado, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Tem que voltar lá para o dia da salvação. Sendo que já era para estar agora, já ensinando os outros. Ora, Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Amém? O que ele está querendo dizer aqui com esse alimento de leite, que é inexperiente da palavra? Por quê, gente? Existe um plano de Deus para cada um. Nós temos falado isso aqui. Existe. Né? A gente já estudou isso na outra semana. Então, depois que nós nascemos de novo, o que acontece? A grande maioria dos cristãos, eles param. Ficam só no nascimento ali naquela hora. E é bebê. Vocês estão acompanhando? É triste isso. É horrível isso, né? É triste. É igual aquele rapaz que tem deficiência mental. Quem não cresce espiritualmente tem deficiência espiritual, auditiva. É defeituoso por causa da carne. Vocês estão acompanhando, gente? É sério. Você pensa que é o quê? Aceitou Jesus, fica só no leitinho. Bate palma, levanta o braço, aleluia, glória a Deus. Jesus andou sobre as águas, isso aí você entendeu. Jesus derramou o sangue na cruz, você foi salvo. Gente, isso aí é muito elementar para uma salvação, para uma vida com Deus, quem Ele é, né? Então, no 14, mas o alimento sólido é para os adultos, os maduros, quem tem palavra. Se você começar a falar da palavra uma pessoa que não tem, ela vai desviar do assunto na hora. Ou então ela dorme, ela fecha o olho, tem um negócio assim. Parece um tocha, faz assim, pim. Apaga. Porque é muita luz. Então, o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm a sua faculdade. Prática. Prática. Digam prática. Prática. Você tem que aprender, ouvir e praticar. Que não é isso que acontece. As pessoas vêm, ouvem, vão embora e não praticam, andam com o mundo. Com aquela formação recebida quando nasceu aqui no mundo. Da família, da escola, da sociedade, dos amigos. Que é o que está encalacrado lá dentro. Gente, não é fácil arrancar aquilo. Só com a palavra, só com o espírito. Principalmente a tradição familiar. Que Jesus ensinou muito bem sobre isso. Tradição de família. Gente, é uma coisa muito forte. E tem que largar a mão disso. Tem as suas faculdades. Então, peraí, vamos ver de novo. Mas o alimento sólido é para os adultos. Para aqueles que, pela prática, têm a sua faculdade, as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, essas pessoas, aqui do versículo 13, que estão só no leite, são aquelas que eu acabei de dizer, que só quando há um dia, né, dá na teia aqui assim, pede perdão do pecado que já foi do primeiro dia. Porque não sabe outra coisa. Não tem comunhão com Deus, não tem vida. Nem está sabendo que está pecando. Que tem pecados que estão prejudicando a salvação. Mas, gente, não é que está lá no botequim, não está adulterando, não está matando, não está indo no banco roubar. Não são só esses pecados, gente. É o andar com Deus. Exercitar essas faculdades espirituais, mentais, praticando. Então, essas pessoas do versículo 13 são aquelas que estão sempre tentadas pelas mesmas coisas a vida inteira. Só fala daquele pecado para Deus que já foi perdoado. Acabou aquilo. Você não deu um passo na sua vida. Então, está se ajustando aí? Vai estar dando alguma luz aí para você? Tá? Você tem que agora... Gente, já está na primeira série. Não sei como é que chama isso agora. Na minha época era a primeira série do ginásio. Hoje é há quantos anos isso aí? Não sei como é que fala. Tem um nome. Né? Então, você já está do grupo escolar, que eu não sei como é. Ensino básico. Né? Então, você nem chegou no colegial ainda, mas vem cá, ensino básico já acabou, vai. Você é criancinha, né? Fica fazendo birrinha lá com os outros, né? Porque quando ele já vem aí para essa... Como que é a primeira série? Fundamental é o primeiro, né? Depois o ginásio é o quê? Fundamental 2. Então, como é Fundamental 2, eu me lembro. Quando eu entrei no Fundamental 2, eu achei que eu já era mais mocinha já. Daí eu pegava manteiga de cacau, passava no lábio, porque eu já queria ser mocinha. Então eu fazia de conta que era batom, que a minha mãe não deixava eu usar. Mas eu queria, tá certo? Então eu já punha uma frisilha mais assim no cabelo. Então, gente, para de ficar na primeira etapa. Os mesmos pecados. Vocês estão acompanhando? Sim. Aliás, quando lembra de pedir perdão? Porque às vezes, se você não está diante do trono, com a presença ali do Senhor, o Espírito Santo envolvido com você, você nem vai saber que você errou. Você não vê as suas atitudes, você vê as dos outros. Está valendo isso? Não, você não se enxerga. De jeito nenhum você não se enxerga. Então, você está no versículo 13, né? E tem muitas pessoas que estão aqui, nesse versículo 13 aqui, que está no leitinho, e que é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, que, gente, pode até, numa situação da vida, falar a palavra correta, fazer uma confissão dos versículos, pode fazer isso. Sabe de uma coisa? Esta pessoa que está a fazer isso, mas está no versículo 13, é aquela que não tem arrependimento verdadeiro nem um dia da sua vida. De nada, porque não se enxerga. Não passa batido sobre essa etapa, por favor. Você não tem arrependimento de nada da sua vida. Você faz todo dia nós fazemos coisa errada. Não podia fazer isso. Aliás, não podia pensar. Então, se você não tem palavra, você nem percebe. Porque você está no versículo 13, é inexperiente completamente. Não tem arrependimento verdadeiro. Né? Porque a alma, ela tem um arrependimento, mas é falso, vocês sabem disso, né, gente? Alma, quando ela não está santificada, é a pior coisa que tem. Enganadora. Caráter. Fora do caráter de Deus. Um caráter horrível, fingido, mentiroso. Conveniente. Amor não é conveniente, é amor, acabou. Né? Então, quem está no versículo 13, nós estamos parados aí, porque esse pedaço é longo. São as pessoas que não têm nada para compartilhar com os outros da sua vivência com Deus. Que estão sempre no mesmo. Você está se encaixando aí? Porque se nós formos sentar agora numa grande mesa, rapidinho você vai falar do mundo. Porque Deus não está na sua vida. Vocês estão me acompanhando? Amém. Você está cheio do mundo, porque são as suas conversas. Você acaba de ouvir isso daqui, quando nós dizemos amém, aleluia, até logo, Deus te abençoe. A primeira palavra que você fala com as pessoas é uma conversa do mundo, é do que você está cheio. Porque você não foi tocado em nada com a palavra na igreja? Não tem terreno bom para a palavra ser implantada em você. As pessoas são sempre as mesmas. É sério isso ou não? Chato, né? Então era este o meu temor quando eu fui para os Estados Unidos de me encontrar com o pastor David. Eu tinha isso dentro de mim. Ele tem muita palavra dentro dele. Ele vai ver que eu não tenho tanta palavra assim. Eu estou com vergonha. Sério mesmo, eu ficava tremendo, gente. Tremendo. Não sei se ele começar a falar da Bíblia agora comigo. E eu não vou saber. Porque ele não ia falar. Que cor que é o seu carro? Que marca? Que ano? Você mora onde? Quanto você tem no banco? O que você faz? Não era este o objetivo. É palavra, é de Jesus Cristo, é salvação, vida eterna e chamado. Vocês não entendem isso? A minha vida é essa. E eu fui atrás disso. Mas quando ele veio aqui, é a primeira vez que ele que veio o Frank, nós estávamos juntos lá na sala, eu, ele e o Frank. E o Frank, mas pastor, então já está na hora de liberar o livro. Ele fez assim, quais são as modalidades da oração em língua? Deu pá, pá, pá, falei as quatro. Ele virou a cara para lá. Então, aquilo que eu temia me aconteceu, mas eu passei no teste. E a pergunta que ele me fez, eu soube responder. Afinal, eu tinha traduzido o livro. Ah, podia traduzir e não saber, né? Mas eu estava cada dia buscando viver aquilo. Tá certo? Então, quem compartilha é porque está crescendo espiritualmente. Então, crescer espiritualmente tem a ver com compartilhar. Gente, não precisa vir ficar, me encontrar agora e ficar querendo fazer um rosário de testemunho. Faz favor, tá? Não estou cobrando isso de você. Isso é espontâneo. É melhor ficar quieto do que querer falar e se atropelar e cair e se enrolar com a língua. Nem precisa. Vocês estão me acompanhando? Porque flui de você o que você é. Entenda isso. Jesus já explicou isso. Que a boca fala do que o coração está cheio. Certo? Então, é bom você pensar. Porque se você, quem não estiver preparado, cheio, andando na palavra, não vai no arrebatamento. Não vai. Não vai. Vai ficar sofrendo aqui na terra. Vão ser os piores 7 anos já existentes em toda a eternidade. Estão me acompanhando? Então, agora nós estamos nos últimos momentos. Então, invista a sua vida na palavra, em Jesus. Se você quiser ir bem, se você não quiser ficar sofrendo aqui, porque o seu dinheiro não vai adiantar, o seu cargo não vai adiantar, a sua família não vai adiantar, nada vai adiantar, porque é o anticristo que vai governar. E ele vai sentar a história. Ele vai sentar o veneno dele mesmo. Ele vai pisar na humanidade. Mesmo os que vão ser vivos serão pisados. E quem não se dobrar a ele vai morrer na hora. Olha, é até melhor morrer antes do arrebatamento, né? Mas não está chamando morte, gente. Para com isso. Pelo amor de Deus, tem gente que é 8 ou 80. Para com isso. Não dá. Entende o que eu estou falando? Sabe? Porque tem que estar preparado. Não é porque Jesus não vai vir, gente. Vamos dormir, tá? Vamos ficar só dormindo. Peraí, é assim também. Nós temos que crescer agora para nós termos coisas melhores lá do que está nesse nível. Porque isso vai influenciar a eternidade nossa. E também no milênio, quando nós viermos aqui. Ok? Quando a igreja vier no milênio, aos cruzinhos, né? Não vão fazer nada. Nem reinar não vai. Pois nem está reinando agora. Como é que vai reinar lá no milênio? Vocês estão me acompanhando? Não tem nada de difícil. As coisas de Deus são simples. Vai lá com ele, resolve com ele, dá a tua vida para ele. Começa a viver a vida dele. Ah, como é que é? Ué. Vou começar do zero de novo. Eu estou dando a dica, né? Você tem que se entregar. Você está envolvido com você, com a mente da sua família, porque você segue a mente da sua família, eles que determinam a tradição e o andar e o viver. E você está preso com a sociedade. E você foi treinado até você aceitar Jesus. Você está preso a isso, é mundo, sabia? Vocês estão me acompanhando, gente? Império. Porque se você orar, você vai enxergar quem é a sua família. Você vai enxergar quem, aonde cada um está. Você se enxergar. Aí você vai se ajoelhar e chorar mesmo. Aí você vai chorar mesmo. Aí você vai. Porque daí você não vai querer que ninguém fique para trás. Vocês estão acompanhando? Porque o Espírito Santo, ele vai mostrar isso daí, né? Então, versículo 12, vamos ler de novo. Pois com efeito, quando devia ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Eu não vou voltar até agora lá para aquele começo, né, gente? De 27 anos atrás que eu cheguei aqui. Não dá mais, agora nós estamos andando. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. O que, que ele está dizendo aqui? Que são as pessoas que têm problema no aparelho digestivo espiritual. Não consegue comer comida sólida, está doente. Quando alguém está doente no sistema digestivo, gastrointestinal, não pode comer nada, né? Então só come um caldinho, só come um negócio, né? Assim não. Quem não consegue receber a palavra de Deus é a mesma coisa. Só que é no espírito. Está doente. Porque já nasceu de novo há muitos anos. E não adianta você querer agora ficar estudando coisa do mundo, sabe? Para você ter mais, ter mais, ter mais. É melhor você estudar a Bíblia agora. Porque a Bíblia vai te dar sucesso em tudo e proteger você de tudo. Vocês não se preocupam? Vocês não sabem que aqui é só passagem à Terra? Nós somos peregrinos. Nós não vamos ficar aqui morando eternamente. E tem mais. Se a gente for antes de Jesus voltar, esse corpo aqui caído, ele vai mesmo caixão, ou vai ser queimado lá no crematório. O que você escolher, tudo bem. Mas vai virar pó, não vai acontecer nada com isso aqui. Acabou. Mas a sua alma e o seu espírito, para onde vão? Porque a alma e o espírito não se desgrudam. A alma vai para o inferno porque ela fez coisa errada e o espírito... Não. O espírito vai junto. Porque a alma não foi renovada e transformada como deveria ter sido aqui, na Terra. Vocês estão acompanhando? O dia inteiro, a hora que você acorda, o que você pensa na vida? Você vai fazer, trabalhar, Deus você nunca vai com ele. Para você mudar. Não é para você fazer uma oração e ler isso aqui, pronto, ai, graças a Deus, cumpri minha obrigação. Obrigação? Você não teve contato com Deus nenhum. Ficou numa obrigação que não está te dando vida, está te dando morte. É sério ou não, gente? Pelo amor de Deus. E tem mais. Não dá para nos escondermos de Deus, você sabia? Não adianta querer se enfiar embaixo da cadeira. Porque, gente, quando a luz ilumina, nós ficamos tão envergonhados que a gente quer se enfiar debaixo da cadeira. Mas essa vergonha vem de Deus. É o Espírito Santo que está causando isso para o nosso benefício. E os salmos dizem, né, gente, que para onde eu for, lá ele estará. Não tem como eu me esconder dele. Ninguém se esconde do Espírito Santo. Certo? Então, quem ouve a palavra, quem consegue ouvir para praticar, essa pessoa cresce espiritualmente. Você vai ficar chocando na igreja até quando? Por isso que a igreja é chata para você. Tem pra, a igreja é chata para muita gente, sabia, né? Você sabe, né? Uhum. Ah, não. Vou lá para escutar que tem que orar em línguas. Sempre é a mesma coisa. Uhum. Então a igreja é chata. Não, eu vou lá para ver aquela gente. Também é chata. Então, você está percebendo onde que as pessoas estão? Ah, não, eu não vou lá. Você está indo para fim. Estão acompanhando? É bom você se medir, ver onde que você está, o que você está gostando. Não, mas eu prefiro ir lá. Que delícia aquele ambiente que eu vou me encontrar com aquele mundo. Então você é de lá. Você não é do Senhor, porque você não tolera a palavra dele. O que que fizeram aquelas pessoas que, aliás, era multidão os discípulos? E Jesus falou, eu sou o pão da vida. Quem comer da minha carne viverá, e quem beber do meu sangue viverá, terá a vida eterna. Ah, não, Jesus, vem cá. Isso aí não dá para aguentar, suas palavras são muito fortes, pesadas, e não dá para ficar aqui. Todo mundo, bum, bum, bum, bum, bum. Foi todo mundo virou as costas e saiu. Sabe? Esbravejando, falando. Ah, isso não dá para aguentar. Então é isso. São os que não foram salvos. Estão me acompanhando? Não, você tem que ficar bem claro para você o que é a salvação. Não é só ir na igreja. Ou não gostar hoje, amanhã até eu vou um pouquinho que eu estou precisando. Depois, ah, não vou, não tenho compromisso. Não tem compromisso com nada. Você tem compromisso com o mundo, ele é seu, muito bem, você vai com ele. Porque ele é do diabo. Com quem você tem compromisso? É com a sua família? Eles que determinam se você vai para a igreja ou não, que horas, se você ora ou não, eles são mais importantes. Ninguém vem me atrapalhar na hora que eu venho aqui, na hora que eu estou com Deus, mas ninguém. Não adianta vir na minha casa de sábado, não venha. Eu não posso. Vou para a igreja. Estão me acompanhando? Ninguém vem me atrapalhar, eu determinei. Eu determinei. Você tem que viver e determinar. Então, se você começar a determinar e começar a levar paulada na tua casa, então você está muito fraco espiritualmente. Você vai ter que crescer, você vai ter que ouvir Deus. Não, mas eu nem estou ligando que a minha parentela não vem me visitar. Eu nem posso recebê-los. Eu amo. Eu amo minha parentela. Mas eu nem posso recebê-los toda hora. Porque atrapalha o meu relacionamento com Deus. A minha vida com Deus. Vocês estão me acompanhando, gente? Então, isso para o mundo é loucura. Você está demais. Não, você é exagerado, pois é. Mas não é isso que a palavra está dizendo aqui? Então, como que nós vamos arrumar esse ouvido espiritual? Vamos ver Mateus 13. Está valendo? Amém. Isso é para quem quer crescer espiritualmente, né? Pô, vamos estar lá na igreja? Não está muito afim de estar ouvindo isso. Quer dançar, quer jogo de luz, quer tudo aquilo e tal. E olha, é capaz até de dar todo o dinheiro que tem. Todo o dinheiro que tem, só para não ser cobrado por Jesus, a vida. Tu acredita nisso, gente? Existe? Opa! Só para não ser cobrado a vida para Jesus. Dar tudo que tem. Menos morrer para o mundo. Pensa nisso. Porque Jesus não quer o seu dinheiro. Ele quer o seu coração, se ele pode ser o Senhor da sua vida. Para te dar e te pedir. Porque se você é servo, ele fala, vai lá, paga isso. Mas ele te retribui. Vocês estão me acompanhando? Diferente. Então, olha aqui, capítulo 13 de Mateus, só esse versículo. Para encaixar o que eu estou falando, se vocês não acharem que eu estou exagerando. 9, porque essas são as palavras do Senhor Jesus Cristo, versículo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça então. Pode ouvir. Mas só tem ouvido espiritual. Só tem ouvido espiritual quem tem comunhão com a palavra, quem cresce espiritualmente. Eu não vou dizer que você tem que ter toda a palavra dentro de você agora, mas você tem que ter um começo. Onde você vai ficar com ele. Agora você só quer ler o Salmo 23. E o Salmo 91? Aham, mas o Salmo 91 não vai acontecer nada na tua vida. Porque aquilo eu já tenho explicado a essência. É a vida completa entregue a Jesus para acontecer o Salmo 91. Tá valendo? Então vamos ver Lucas, capítulo 8. Então não adianta ficar reclamando da vida, certo? Para com isso, porque a resposta de Deus não vem por aí. Aliás, quem está reclamando é porque está fora da palavra. Vocês estão acompanhando? Pode haver perseguição, haver uma opção de coisas. Calúnia. É, gente, mil coisas. Vai, blá, blá, blá. E você está num lugar de segurança com Deus tão grande que você tem comunhão com Ele, que isso nem faz problema, é feito. Foi o que nós vimos na semana passada, quando eu disse que se a carne está mortificada, ela nem liga, ela nem sente. Vocês lembram que eu falei? Porque é uma... Sabe, gente, uma carne morta, ela não reclama. E daí? Ah, é? Vai lá com o defunto no caixão. Vai, meu filho, reclama agora. E aí, tá ruim o negócio? Não, você pode chacoalhar, urrar. Não tem conversa. Não tem conversa. Quando a minha carne e a minha alma estão na cruz, ela não reclama. Porque ela vive a vida de Deus. Vocês estão acompanhando? Ups! Ai, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, só bufando. Parece aquele estouro lá na tourada, meu, que fica bufando. Você já viu o desenho dele que sai assim? Um negocinho foi assim? E fazendo assim com a patinha, certo? Essa é a figura do cristão sem Deus. Completamente. Sabe, gente, que vida miserável. Isso é vida miserável. Completamente sem proteção do sangue de Jesus. Horrível. Sendo que essa palavra é maravilhosa. Ela é uma palavra de poder. A palavra de Deus é poderosa. Ela é única. Ela é dele. Nós temos que conhecer essa palavra. Certo? Ah, o Senhor é maravilhoso. Vamos começar, então? Está valendo, querido? Amém. Olha, se alguém estiver passando mal, enjoo, pode sair, gente, se quiser. Pode ficar tranquilo. Porque às vezes é muito pesado, né? E aí, Para quem está sem comer há muito tempo, pode dar um enjoo, um vômito. Quer dizer, sair com açaí. Ok? Mas essa é a palavra do Senhor. Quem não se ajustar a ela, ela vai vir como julgamento de destruição. Só isso, ponto final. Nós lemos isso na quinta-feira. Valeu? Tá bom. Está ficando cada vez mais claro, né? Então veja o versículo 5 de Lucas, capítulo 8. Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear uma parte, caiu à beira do caminho. Foi pisado e as aves do céu comeram. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos e estes o cercaram com ela, a sufocaram. Cresceram com ela e a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu assento por um, dizendo isto. Clamou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça isso que eu falei. Mas os seus discípulos o interrogaram, dizendo, que parábola é essa? Respondeu Jesus, a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam. E ouvindo, não entendem. Então, somente através do Espírito Santo é que nós entendemos a palavra de Deus. É isso aí. Por isso que nós temos o Espírito Santo. E vamos orar em línguas e pedir a Ele revelação. Tá bom. Aí, versículo 11. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Gente, quando não tem palavra, não é salvo. Só ter cuidado. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Estes não têm raiz. Creem apenas por algum tempo e, na hora da aprovação, se desviam. Essa também é péssima. Aqui caiu entre espinhos, são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Aqui caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Nós observamos aqui, nesses versículos de 11 a 15, que Jesus falou várias vezes, ouviram, né? Os que ouviram, os que ouviram, os que todos ouviram. Não teve nenhum que ouviu. Que não, todos sim. Ele falou os que ouviram, tá? Então, como que eu vou ouvir isso aqui? Primeiro, no versículo 12. Se a palavra de Deus estiver em mim, como na beira do caminho, não tem profundidade. Versículo 12. Então, não tem profundidade na minha vida, então já sou essa que não ouve. Ok? Não tem profundidade, porque na beira do caminho não vai ter produção alguma, vai? De jeito nenhum. Então é aquela pessoa que mal ouve, o diabo já pega, justamente que é para não ser salvo. Nem bem ouviu, já nem sabe o que ouviu. Vixe, sei lá o que eu ouvi. O que foi que falou hoje lá na igreja? Nem sei, eu nem sei. Ó, que maravilha, hein? Puxa vida. O que você vai fazer lá? Não tinha café, não tinha bate-papo. O que você vai fazer lá? Pensa nisso. Olha o engano do diabo. O que você vem fazer na igreja se você nem sabe o que você ouviu? Você ouviu, mas você nem sabe, porque já foi arrancado. Não tem profundidade. É sério ou não? Muito sério. O outro, ele fala sobre a pedra. Né? A palavra caiu sobre a pedra. A pedra, gente, também não tem raiz, porque é pedra. O coração é duro, não quer se dobrar. Ouve e não faz caso. Bem que ouviu, mas não fez caso. Eu não saio daqui, ninguém me tira. Sabe esse coração assim, de pedra? Rebelde, não se dobra. Esse também não tem salvação. Vocês estão acompanhando, gente? Nós não podemos ficar com esse caráter. Isso não presta. Isso é coração perverso. Não tem valor para Deus. Depois ele fala de novo em ouvir. Os espinhos. Gente, olha aqui, já não chega. O da beira do caminho, o da pedra, que são superficiais. É crente superficial, ok? Tá valendo? Amém. Crente superficial. Não vire a palavra um dia. Não vire um dia, um minuto. mas para o Senhor, né? Sem Jesus tem poder, isso, para versículos. Sabe até falar um ensino, de repente. Mas é superficial, sabe? Então, é preciso ficar livre desta superfície, porque também os espinhos, dá muito espinho, porque não é um terreno bom. Mas ele diz aqui que é sufocado. A palavra é sufocada por causa do mundo. Quem é o mundo, gente? TV, todas as informações que você vive, os seus assuntos, você só busca coisa do mundo, você vive. Você sabe todas as informações do mundo. Revistas, noticiários, filmes, fora os que também pegam a parte pornográfica, né? Que tem também. Não só nas revistas, mas na internet e filmes também. E está cheio de cristão preso com esses demônios. Que precisa de libertação. Nossa! Pois é, então é isso aí que Jesus está falando aqui, né? E também, gente, os espinhos, porque aqui ele fala aqui, olha, são sufocados com os cuidados da vida, né? Riquezas e deleites da vida. O que que Jesus quer dizer isso aqui, gente? Amigos. Amigos que estão te levando fora da palavra no céu. Tá valendo? Você tem? Fora. Tira da tua vida imediatamente. Ai, eu não sei como vou fazer. Vai orar que logo você tem força. E sedão chega pra lá. Não, não dá pra ir. Não, agora não posso. Tá bom. Quando você estiver forte com a palavra e com o Espírito, você diz não. Porque nós temos o poder de Deus para dizer não. Só não diz porque é fraco. Amigos, dinheiro. Dinheiro é outra coisa, que é do versículo 14. Que causa, né? A palavra não dá fruto. Começa a ganhar dinheiro, larga a mão de Deus. Para que Deus, né? Dinheiro é tudo que eu queria. Fama, poder. Dinheiro dá fama e poder, vocês sabem, né? Então são três coisas juntas. Dinheiro, fama e poder. O que você faz com dinheiro na mão? Você tem fama porque você pode. E você tem poder porque você compra. Você compra as pessoas, você compra o seu lugar, você compra o que você quer. Mas a vida eterna você não compra. Então é um engano. Por isso que Jesus falou que não dá para ter dois senhores. E um dos senhores que ele chama de senhor é o dinheiro. Então é certo que o dinheiro compete com Cristo Jesus, nosso Senhor Salvador. Você pode ter dinheiro, mas ser 100% de Jesus. Não se dobrar para o dinheiro. Ele é só para o reino. Não para você se aparecer para os outros. Não para você ter amizade com ímpios, com as trevas. Você está ouvindo isso aqui todos os dias. Por acaso você está obedecendo? Porque todos os dias o Senhor põe essa palavra na minha boca aqui. O dia que você estiver fora disso, eu garanto que ele não vai ter mais essa palavra aqui. É porque você ainda está teimando com Deus. E Ele quer a sua salvação. Mas que você teme com Deus para Ele te abençoar, igual Jacó, agarra nele. Disse, agora eu vou viver com você, você tem que me abençoar. Mas não adianta ir para o mundo e falar, achar que Deus está te abençoando lá. Mas que engano! Esse é um ledo engano, a pessoa achar que Deus está abençoando, dando dinheiro e você nem está andando com Deus. Isso é o maior engano do diabo. O diabo está te comprando para te levar para o inferno. Pelo amor de Deus. É sério, gente. É porque é isso que ele está falando aqui. Sufocam a palavra de Deus, os cuidados da vida, tá certo? Família também entra aqui, porque você, a sua família não está salva e você quer servir e andar no padrão dela, que você mesmo formou a sua família daquele padrão, de antes de você ser salvo. E agora você quer andar no padrão dele, você tem que ir fora. Eu digo a mente, o comportamento, as atitudes, a vivência. Não, não vou receber esses seus amigos aqui, eu não vou. Não, não vou fazer aqui, não vai onde você quiser aqui, não. Eu não vou fazer parte disso que você faz parte. Mas você tem que estar cheio de Deus para fazer isso, né? Esse é o Evangelho de Cristo Jesus, tá? Se você ficar livre de tudo que está escrito aqui, gente, que nós acabamos de ler, de 5 a 15, você vai ouvir Deus. Com certeza. Você quer ouvir Deus? Fica livre. Você quer dinheiro para quê? Para você ter fama? Para se mostrar para os outros? Para ficar numa... O quê? Se você tiver dinheiro, para servir no reino. Tem os que são enganados, que dizem assim, não, eu já falei com Deus, que se Ele me der, eu já falei para Ele que eu vou dar 40% para Ele, se eu ganhar essa causa. Isso é um soco no estômago. Que absurdo de ignorância. Se essa pessoa se ajoelhasse e dissesse, se eu ganhar essa causa, eu dou 100% do que eu ganhar, para o reino. Onde o Senhor quer que eu ponha? Ele ia ganhar tanta coisa. Não, eu dou 40% para Deus, mas não vai ter nada. Nada, porque Deus não vai dar. Está completamente fora do Evangelho e da luz. Está no mundo. Vocês estão me acompanhando? Então veja lá, versículo 18 agora. Então, Jesus está falando aqui. Vê depois como ouvir. Porque ao que tiver, se lhe dará. E ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Então, se o seu ouvido estiver com defeito e você não ouve, até o que você pensa que tem, que é a salvação, vai ser tirado. É isso que ele está falando, embutido. Porque tem a ver com o contexto, né? Ele acabou de explicar. É assim que Jesus fala. Então, nós estamos precisando para entender. Perde até, perde tudo, gente. Perde até o que o Senhor já deu lá atrás, foi a salvação. Perde. Está valendo? Então, parece que a salvação é assim para todo mundo, de qualquer jeito. Não, não é. Salvação não é de qualquer jeito. Veja o preço que Jesus pagou, que nós estamos vendo na Bíblia, tem trazido esses ensinos aqui. Vocês estão lembrados? O sofrimento de Deus. O Espírito Santo pega Deus, faz ele uma semente e põe no ventre de uma mulher, de um ser humano, para ele ser gerado lá. Ele nunca foi humano, sempre foi Deus. Já começa por aí, gente. Tá? Nasce como um homem qualquer para aprender tudo, igual bebê. Teve que aprender tudo. Tudo. Ele não foi igual Adão, que já foi feito completo. Então, Adão não foi um homem completo. Jesus, sim. Porque ele nasceu de bebê. E cresceu e foi aprendendo na família e na igreja a doutrina. De modo que ele não cresceu como Deus. Embora ele fosse 100% Deus, 100% homem. Ele não viveu aqui na Terra 100% Deus. Teve horas que houve uma manifestação de Deus nele. Eu posso trazer esse ensino qualquer hora aqui. Mas todo o ministério dele foi dentro de uma humanidade ungida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo andou com ele, tá? Para ele ter o poder, então para nos ensinar. E morreu daquele jeito, que nós sabemos, com as carnes penduradas. Nu, a maior vergonha. Certo? Zombado, caçoado, tudo. E agora, então, a salvação é de qualquer jeito? Você vai lá, diz que você se salvou e leva a vida que você quer e acha que você está salvo. Você que vai decidir se você quer ser salvo, porque a pregação está sendo feita aqui com a unção do Espírito Santo. E para quem ouvir, é onde chega isso. Porque não é hora mais de brincar de cristão, achar que está salvo e não está. Porque quanto mais eu saio da presença de Deus, mais longe eu vou indo dele, até perder a salvação. Não é grave isso? Mas Jesus está dizendo aqui que se eu ouvir corretamente, ele vai me dar mais. Ele diz aqui, no versículo 18, se eu ouvir corretamente, ele vai me dar mais. Então eu tenho que largar o mundo. Tira o mundo da sua vida. O que que você sabe? O que que sai de você quando você fala? Críticas, zombarias, desfeitas, arrogância, caçoadas. Então isso não é salvação. Tá vendo? É diferente de você ser uma pessoa de Deus e enxergar o ponto de um irmão, de uma pessoa, no seu chamado, para que você possa ou ter precaução com aquela pessoa, ou ser um intercessor por aquela pessoa. Que o pastor dele escreveu no começo das cartas dele muito isso, que ele errou várias vezes. E a mulher falava para ele, não se una com essa pessoa. Não, mas é porque dê aparência, de repente, não vai. Vai orar, ver com Deus se é ou não. Todas as vezes que ele não foi orar e ver com Deus se é ou não, ele foi prejudicado. Era um falso cristão trapaceiro. Então, se você está andando na luz da palavra de Deus, você não vai nunca passar por trapaços, porque o Espírito Santo vai te falar, cuidado. É ótimo, é maravilhoso. Estão me acompanhando então? O seu posicionamento, a sua posição, o seu viver, as suas atitudes, tudo será de um cristão, não de um ímpio. Está valendo, gente? Então é isso que o Senhor quer que aconteça conosco. Vê depois como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará. Vai dar mais. Quem tem vai dar. E ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Então, Senhor, Abençoa com a tua graça, Pai, agora, para que todos aqui recebam um ouvido espiritual para darem fruto. 30, 60, 100%. Porque eu creio, Senhor, que todos que estão aqui querem ouvir corretamente. Nós todos queremos ouvir corretamente. Despeja a tua graça. Espírito Santo, vem. E eu te peço, age com o seu poder, com a tua unção, Senhor, em cada um, para que eles tenham o desejo que vem de ti, abençoando-os, para te buscar e sair desse mundo o mais rápido possível e se entregar inteiramente a ti, Senhor, para que o avivamento venha e para esperar a vinda de Jesus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, pela tua palavra que é verdade. Foi a misericórdia do Senhor, fez essa mudança nas nossas vidas, aleluia. Ele nos ama, Ele nos quer, Ele não vai dividir a nossa vida com ninguém. Amém? Esse é o nosso Deus, Ele não vai dividir. Oh, glória a Deus. E Pai, obrigado, Senhor, por esse alimento espiritual que nós recebemos hoje, que você trouxe aqui, Senhor, que é a tua palavra, abençoando todas as pessoas, porque a tua palavra salva, cura, liberta. E a tua palavra veio com todo este poder hoje, com a revelação do Espírito Santo para, Senhor, ressuscitar áreas de pessoas aqui que estavam mortas. Por isso eu agradeço, Senhor, as curas, Senhor, que aconteceram nesse culto hoje, física, em nome de Jesus. Eu sei que você tocou o físico daqueles que estavam enfermos e recebendo a cura agora. Eu digo em nome de Jesus, eu agradeço a paz que você despejou através da tua palavra em todos os corações. E eu creio, Senhor, que você está agindo com a libertação, Senhor, dos tormentos, das aflições, das tristezas e de todo medo. Em nome de Jesus, eu sei que o Senhor, através da sua palavra, agiu com poder, abençoando todos aqui e as orações que você ouviu, que cada um fez no seu particular. Por isso eu te louvo, Senhor, pela tua presença, a tua unção, que está agora mesmo agindo em todos aqui. Está abençoando todos, nós te louvamos. Por isso, como os teus filhos, ó Pai, nós temos sim todo cuidado em te dar toda honra. Como os teus filhos, nós temos todo cuidado em te dar toda a glória. E como os teus filhos, nós temos todo cuidado em te dar toda a adoração. No preciosíssimo nome de Jesus, os santos da igreja dizem. Amém, aleluia, glória, glória a Jesus. Obrigado pela sua presença aqui comigo, para eu poder partilhar a verdade do Evangelho com vocês. Foi um prazer imenso. Hein? Glória a Jesus.